Alô, bom dia, Gol 9916 para Copa Guarulhos. 9916, bom dia. Guarulhos 380 atualizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil da subida da El, Leda Motiva. Via Upper Zulu 10 até Taubaté, com alteração de nível e info base para 400. 5132, transponder, controle 119, decimal 35. Sente, obrigado. Guarulhos, nível 380, decola a pista 10, curva direita, frente da El, Leda, Optima. Percepta Upper Zulu 10 até Taubaté. Bubase, nível 400. Transponder 5132, 1935. Correto, sempre para funcionamento. Vai deixar. Salvador, bom dia, você é 3171, informação, é a Índia, sinalização Guarulhos, portão 7. Trajano 71, bom dia, Índia, confere, para Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, descida subida da El, Leda Motiva, via Zulu 1-0, até Taubaté. 5127 ao transponder, controle 119, decimal 35. Nível 340 para Guarulhos, decola no 0, direita da El, Leda Motiva, intercepta via Zulu 10, até Taubaté. Aciona 5127, 1935, controle 3-1-7. Correto, para o posicionamento. Obrigado. Alguno 9996, puxa de acionamento, portão 1-1. 9916 autorizado, chama para o táxi. Jorge Mará. Solo Salvador, portão 7317, hora por isso. 3171, portão 07 autorizado, também para o táxi. Portão 7 autorizado, por isso, deve ser o ataque 3171. Solo Gol no 9996, formando o transporte de órgãos. Ciente, 3171, aguarde para o push. Aguarde. retorno 9996 para o Fácil, POD 111, autonomia 3:44, Altena Galeão. 9996, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste no 094, bom voo. Pátio Índia, torre 895 e 1014, obrigado, bom domingo. Somente. Tá 3171, após a passagem do voo, retaguarda, autorizado por pushback, estão entrando para o táxi. Pode voltar, então, 3896, tendo identificação, autorizada a chegada da Mari, pista para nível de voo 050, QNH110-14. Para 0, que está apoiando o 3896. Correto, então, 3896. Oi, Ribana, gol no 9996, tá pronto, ponto de espera, da 10. Gol 9916, bom dia, autorizado, Daniel, decolar, questão 10, vento, calmo. Tá certo, liga decolar, gol 9916. 3971, taxi via Pati, Índia. Nossa espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 04, bom voo. Gol 9996, decolou 05, controle 119, decimal 35, boa viagem. 935, obrigado. Dia, gol 9996, com órgão vital. Contato radar, sua para o 380 Sega da El. Está presente voa Leda. Gente, está presente Leda, gol 9916. Tá 3171, não precisa da linha decolada 10, 2280 graus, 2, né? Precisa da linha decolada 10, 3171. Vem aqui, Vitor, prossiga. Vem aqui, Vitor, solicito autorização para reboque até a ponte número 2 do pátio principal. Na pátio 3? Positivo. Ok, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no principal. Vem aqui, Vitor, reportará. Decolou 09, controle 1, 9, 9, 3, 9, 3, 5, obrigado. chegar. Autorização. Sim, só um minuto, copo. Guardiã, está informando. 3171 no contato radar, suba 340. 340, está 3171. Gol 9916, autorizado pelo Centro Recife, da presente direto Dagna. Direto Dagna, gol 9916. Está autorizada. Agilizar na medida do possível, informa finalizando. Sim. 9916, Recife 251, alterno 3325. 251, 3325. Tá 3816, completa final, torre 1895. 1895, tá 3816, graças, bom dia. Salvador, excelente manhã, show, tá 3816, estabilizado no final de LF X-ray. Está 3816, continua a aproximação, reporte iniciar no trem checado, ajuste 1-0 no 4. Voltaremos iniciar no checado, trem está 3816. Na pista no zero, tá 3816. Pois eleva. Upper Zulu 97 Aerovia, pode prosseguir conforme a rota do plano. 5147-1935 ao controle. Cruzado Brasília 360, Maldão do Certo, Árvore Mesa, Foro 47, controle 1935. Até Zulu 17, Aerovia, reporta pronto, porta 1. Zulu 8, reporta pronto. Informações, solicita o Frode Montevar. 3171 no Recife, 251, na alterna 3325, e coordenei diretamente com ele. 351-3325, obrigado. Salvador, bom dia, Oxané 6211, tem essa informação aí, depois de Tereza Galhão. É 291, copia 360, Galeão. Prossiga. Autorizado, Galeão, 360, da cola da 10, curva direita, da Eulida, corrijo, da Eulida, Irume, saída, up November 857, após conforme a rota do plano, 5137, controle, 199, decimal 35. Autorizado, Galeão, da 360, da cola da 10, curva direita, Leda, da Eulida, Irume, 5137, responde, 1935. Controle, e aerovia para novembro 857, rota do plano, 62. Está com a rota toda pronta. Passará. Tá 3896, solo 17, primeira direita, solo 219. Muito bom dia, o Gol 1963, informação Índia, solicita autorização de tráfego. Bom dia, 1963, gente, aguarda agora. Seu nome é ali, pronto? Aguarda. Salvador, bom dia, está 3896. Bom dia, 3896, sabe-se autoridade via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o portão 07, está 3896. O Solo Salvador, Gol 1963, posição 4. Solicita pushback de acionamento. Não aguardo autorização. Está autorizado inicial, push. Está pronto para a Copa? Afirmo, pronto, pode. Gol 963. Galeão 360, decola da 10, curva direita da Eolida Irume. Afirmo, November 857. Após prosseguir conforme a rota do plano. 5144, me treino responde. 119.35, controle. 360 é o nível para o Galeão, decola 10, curva à direita da Eolida Irume. Upper November 857, aerovia, posso conforme a rota do plano. 5144 é o transponder e o controle 1935 para o gol 1963. Está correto, informação do TASC. Tá, sim, autorizado o posicionamento, gol 1963. O Solo Salvador, gol 963 para o táxi. Temos 122 a bordo, alterna Florianópolis, 3 horas e 50 de autonomia. Direita, via Índia, ponto de espera no 9.95, ajuste na 0.4, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera 395 no 0.4, ajuste para o gol 1963. para o congestionamento Gol no 865, posição 1. Dado, no 865, reporta o táxi. Boa tarde. Salvador, muito bom dia, Gol 1963, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Gol 1963, autorizado alinhado, decolada 1-0, vento 3, 2-0 graus, 2-9. Vem decola, 1-0, Gol 1963. Controle 1-1-9-35, boa viagem. 1935, obrigado. Controle, bom dia, Gol 963. Gol 1963, contato radar, 360, saída da EL. 360 da Elgo, 1963. Taxi Gol 1868 a bordo, alterna Campinas 3 e para mim. Direita vem indo, ponto de espera no 93995, ajuste na 0 no 495 agora. Direita vem indo, 1895, Gol no 86. Aro, pushback acional, né, 6291, tá na posição. Autorizado, 6291, informa ataque. Não, 300 graus, 29. Bom dia, Decolão 35, controle 1-1-9-35, boa viagem. Canal 35, boa. Boa noite, 65. 1-1-8-65, contato radar, sobre para o 360, sai da Arco. Sai da Arco, boa noite, 65. Bono 963, Recife 251, Lanterna 3325. Rocha, né? 6291-129, Campinas, 3:30. Zulu, Delta Lima. K-Taxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera no 8.95, ajuste na 0.05. Isso, 0, tá, livre, tá? Segunda direita, 19.95, Rocha, né? 62. Delta Lima. O Delta Lima foi na proa da rodatória, reporta para descida. Boa, na proa da rotatória, reporta pronto para descida. Boa, no 865, efetuando desvio. Desvio pela direita, mais 20 milhas. Sete. Desça com referências visuais, o ajuste 1015, o Zulu Delta Lima, 1.510. 1865 Javão de Alepa? Vai passar através de Alepa, já tá na prova de ouvido. Entendi. Então o senhor não tem condições de voar Alepa? Não tem condições de voar Alepa, o 865. O voo 865 Recife, 288-260. 288-260, boa. 3, controle 119-35, boa viagem. 1935, obrigado. Salvador, você é 6211, decolar. Você é 6211, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL, você é 6211. Seria boa direto da EL? Após 2000, autorizado da EL. Zulu Delta Lima, check transponder, não recebo nem Alfa nem Charlie, senhor. Delta Lima ainda negativo contato radar com a aeronave. Então faço novo cheque sem contato radar com a aeronave do Delta Lima. Confirme a radial distância de Salvador. Irmão, radial e distância de Salvador do Delta Lima. Passou um novo cheque no seu transponder, 0 no 35, posição normal, Zulu Delta Lima.